Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 107. Continuamos com grandes recordações de grandes jogadores do Sporting. Esta noite temos connosco um dos melhores centrais que já passou pelo Sporting, Marco Aurélio. Boa noite e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Boa noite a todos, prazer, é meu prazer imenso. João, outro programa, bem-vindo antes de mais nada, e outro programa com outro grande, grande jogador. Boa noite a todos que nos estão a ver e ouvir e que vão ouvir depois em podcast, em especial um grande abraço ali para o Marco Aurélio, porque era uma referência da minha geração. Aqui em off eu já tive a oportunidade, por acaso partilho aqui algumas coincidências com o Marco Aurélio. Portanto, o meu gosto também pelo Vasco da Gama, e o Marco Aurélio começou no Vasco da Gama, e também tive a oportunidade de ver, dois a estudar para o programa, que eu vi a estreia do Marco Aurélio pelo Sporting, em Faro, num jogo em que vencemos 2-0. E estávamos a falar disso mesmo aqui em off, e realmente uma altura em que o Sporting ia buscar grandes jogadores a clubes mais pequenos, e o Marco Aurélio, só não sei é como é que o Marco Aurélio conseguiu ficar ali 4 anos no União da Madeira sem dar o salto, mas já lá vamos à conversa. Tem calma que essa pergunta está aí, não te antecipes. Pedro, boa noite para ti também, seja bem-vindo e obrigado. Sei que tem novidades. Sim, só dizer uma coisa à parte, antes de mais cumprimentar o grande Marco Aurélio, que tal como o João também faz parte da minha geração, um enorme central, um enorme jogador, impossível de esquecer a classe e a magia que espalhava dentro de campo, e daqui a pouco vamos recordar um dos momentos mais épicos do Marco Aurélio dentro de campo, num estádio que nos era difícil jogar lá e uma grande vitória que tivemos lá, mas daqui a um bocado já vamos mostrar esse vídeo. E só muito rapidamente, porque hoje o programa é dedicado ao Marco Aurélio, mas nós referenciamos sempre aqui os nossos patronos do Sporting 160, que têm estado a contribuir e muito a ajudar-nos com muito conteúdo que o João, principalmente o João, tem publicado nestes últimos tempos, que vivemos este problema da pandemia, do que foi estes últimos meses. E também, recentemente, na semana passada, começamos com o Discord do Sporting 160, e neste momento já somos 125 membros, e agradecer também a todos eles, e é muito fácil, depois quem quiser saber mais como é que acede, é muito fácil nos encontrar nas redes sociais e nós explicarmos tudo. E é bastante simples. E vamos então ao programa. Marco Aurélio, 5 anos no Sporting, um central que, obviamente, como os meus colegas já disseram, marcou, de facto, uma geração. Classe seria o adjetivo que escolheria para o definir. Marco, a tua ligação a Portugal é muito especial. Tu tens dupla nacionalidade, as tuas filhas nasceram em Portugal, começas no Vasco com ligações a Portugal, jogas cá essencialmente no Sporting e também já treinaste a portuguesa dos desportos. Portugal tem um lugar muito especial no teu coração. Muito, muito, muito especial. Eu costumo sempre dizer que nascer brasileiro foi assim que Deus o quis, né? Mas escolher Portugal como nação foi uma coisa minha, por amor, o amor que eu sei que é recíproco. Eu sei que as pessoas também gostam de mim e eu amo Portugal por uma série de motivos, não só porque fui extremamente bem tratado o tempo que estive como jogador de futebol, mas todas as vezes que retorno, minha família ama Portugal, tenho 3 filhos portugueses, então para mim é impossível que a minha história com Portugal se desvencilhe, é impossível. Eu levo até a morte a minha história com Portugal e com grande prazer. E acredita que Portugal também leva essa história contigo. Mariana, deixa-me só dizer que o programa, como é interativo no Facebook e no YouTube, o Beto, que ainda há pouco falamos em off, está a ver no YouTube e acabou, está a ver no Facebook e acaba de colocar uma mensagem para o Marco. Meu pai Marcão, forte abraço. Portanto, aqui um abraço do Beto, antigo jogador também de Sporting, que também já foi nosso convidado várias vezes aqui no programa. Convidado e comentador, exatamente, antes de entrar para o Sporting, exatamente. Muito bem, desculpa, era só para colocar aqui em perspectiva, claro, que o Beto já tinha colocado isso. E as histórias são feitas disto mesmo. Marco, falando aqui em histórias, como é que tu começas a jogar futebol? Foi logo como central? Não, por acaso não. Eu jogava no meio campo ali, do lado direito, fazia a ligação, né, um box-to-box, né, vamos dizer assim, dali, ali no meio campo, mas um dia faltou um central e o treinador disse, ô Marco, exausto, pô. Eu era sempre muito magrinho, né, eu comecei a jogar futebol pros moldes de hoje um pouquinho tarde, né, porque a minha primeira experiência num clube eu já tinha 15 anos. Tá. E aí ele falou, ô Marco, tu és grande, pá, magrinho, vem, joga só hoje. Eu falei, não, tá. E até bom. Hoje. Que espetáculo, foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Foi muito me senti extremamente à vontade com a visão que eu tinha do campo, já tinha um pouquinho, uma qualidade, porque jogava no meio campo, tinha um pouquinho de qualidade nos pés, então aquilo me deu uma visão melhor do jogo. Né? Eu agradeço até hoje, talvez ali no meio campo minha carreira nem seria longa, ali atrás a minha carreira andou um pouquinho mais. Marco. Ainda bem que assim foi. Desculpa. Muito bem, não faz mal, pensei que não ias fazer. Marco, entretanto, chegas a Portugal, vais para um clube mais pequeno, obviamente, como a União da Madeira. Como é que foi essa adaptação? Notaste alguma diferença em termos de competitividade ou preparação física? Como é que foi chegar a uma ilha muito bonita, obviamente, como todos nós sabemos, e jogar num clube como a União da Madeira? Veja bem, Pedro, se hoje um jogador brasileiro que chega a Portugal ele sente a diferença de ritmo hoje, uhum. Imagine naquela época. Naquela altura. Com os campos, com as relvas altas assim, com a bola bem lenta e tal. Aí eu chego, por outro lado, o Vasco da Gama com os estádios lotados, eu vinha de um campeonato brasileiro ganho. Quer dizer, eu tinha uma perspectiva de futebol um pouquinho diferente. Aí chego no União da Madeira, vejo uma competitividade, né, bem acentuada nos treinos, nos jogos, mas eu ainda peguei ainda campos pelados, né? Na Madeira, sim, sim. Quer dizer, para mim, aqui, num clube como o Vasco da Gama, era impossível acontecer. Claro. Aí eu cheguei lá. Só que, sabe, de certa forma, acho que Deus não faz nada de... Ele não erra. A verdade é essa. Ele não erra. Então, às vezes, para nós... aquele período é um período difícil de adaptação, mas aquilo ali vai nos dando personalidade, vai nos criando, eu costumo dizer, vai nos criando casca, entendeu? Uhum. Para que a gente suporte no futuro alguma coisa. Claro. Tá sabendo? E foi isso que aconteceu, porque no União da Madeira eu tive que me aprender a competir de uma outra maneira. O Vasco da Gama, as bolas chegavam, como no esporte, claro. As bolas chegam na defesa, mas chegam muito mais raramente do que no União da Madeira. Então, ali eu tive que me adaptando aos treinamentos, tive um treinador muito rigoroso, que era o Rui Manso, né? Todo o meu tempo ali, eu tive com o Rui Manso, muito rigoroso, chamava sempre a atenção. Era muito rigoroso mesmo, e aquilo foi muito bom. Claro. Ô Marco, Pedro, deixa-me só contar aqui uma coisa. Sim, força, claro. Há uma história que, enquanto estava a estudar aqui para o programa, ia ver o histórico todo do Marco Aurélio. Marco Aurélio chega à União da Madeira e a sede da União da Madeira tinha ardido, não foi, Marco Aurélio? Não havia edifício, não foi? Eu não tinha, eu não tinha nem assinado o contrato ainda. Meu Deus. Quando chego na sede, tinha ardido toda a sede, eu falei, meu Deus. Quem que eu vim fazer aqui? Mas por outro lado, foi só um engano. Depois eu tive com o Jaime Ramos, que era o presidente, sim, da época. E o velho Ramos, sabe, é um politicão mesmo, né? Claro. Então, ficou muita conversa e tal, e fala muito rápido. E na altura eu não entendia muito o que ele falava. Mas, porque ele fala rápido demais. E só que ele deixou extremamente à vontade desde o início, o Jaime, né? Ele foi um pai para mim, né? Foi um pai para mim, verdadeiramente, porque importante. Me abraçou, me ensinou, me mostrou. Só que todas as vezes que chegava a algum clube, ele dizia, não vai sair, não é agora, pai. Então isso leva-me à pergunta seguinte, que é o Marco Aurélio rapidamente se percebeu que tinha muita qualidade e que era um jogador com um enorme potencial. E demora 4 épocas para um clube grande contratar. Foi daí, dessa dificuldade, não o quererem deixar sair, que demorou se calhar algum tempo a chegar ao Sporting? assim, aquilo que eu sei, né? Claro. Naquela época, então, não tínhamos WhatsApp. Não é como agora, claro. Então, era só aquele telefone de casa. Então, aquilo que eu sei, eu falo que uma vez o Reinaldo Teles falou comigo do Porto, mas já foi aí perto de eu ir para o esporte. E muito antes ainda, o Moser, era Moser ainda que jogava no Benfica. Sim. Quando o Moser saiu, o Gaspar Ramos chegou na minha casa e já falou, ó, você vem para o Benfica. Né? Só que com isso, com o Jaime, era impossível negociar. Né? O Jaime, como eu disse antes, um político, né? Um verdadeiro político, ali na essência da palavra. E ele foi levando aquilo, me convencendo todos os anos, não, ano que vem, fique tranquilo, vou te levar alguma coisa melhor. E nós fomos jogando e, sabe, estou contente com a minha história, estou contente com aquilo que aconteceu. Eu agradeço a Deus mesmo, porque tive esses 4 anos na Madeira. E como é que surgiu o... Ah, se fosse, depois eu pergunto. Não, peraí. Era só para encadear como é que surgiu o convite do Sporting, então nesse período, como é que surge? Não te sei dizer, porque... porque eu estava na rua, estava com meus filhos na rua, com o Paulo, o mais velho, com a Thaís e o... Como é que era o nome dele? O Coronel, um grande sportinguista da Madeira. Uhum. Ele encontrou-me e falou, meus parabéns. Aí ele disse, não, coisas que só naquela época mesmo poderia acontecer. Hoje em dia é impossível acontecer. Claro. Meus parabéns. Eu falei, o que aconteceu, Bruno? Não, você vai para o Sporting. O Jaime não te disse nada? Eu falei, não. Vai para o Sporting. E assim eu fiquei sabendo. Depois o Jaime me contactou, ligou em casa, tive que ir na sede e tal, mas a primeira pessoa a me dizer da transferência foi o Coronel. Muito bom. João. Muito boa história. Deixa-me só dizer e aqui agradecer publicamente também ao grupo Carioca Leonino, que foram eles que me cederam gentilmente, após consultarem o Marco Aurélio, o contacto para o Marco estar presente hoje aqui, portanto, para eles e para os nossos amigos cariocas, ao grupo Carioca. Leonino, um grande abraço, amigos. Está aqui o Leandro, que já falou com o Marco Aurélio também, que já o entrevistou. Um grande abraço aí para eles, para o Rio de Janeiro, para essa cidade maravilhosa e para os portuguistas que pertencem ao grupo. Marco, a minha pergunta é, chegas ao Sporting, né? Chegas ao Sporting, e o Sporting no plantel tem somente jogadores como o Naibé, o Valks, o Vujacic, portanto, grandes centrais, grandes zagueiros, não é? Muita qualidade ali atrás, e o Carlos Queiroz escolhe-te logo a ti. E teve que colocar até o Valks no meio-campo e o Vujacic na esquerda. Quando chegaste ali e viste esta qualidade toda, pensaste que ias ser logo titular? Qual foi esse primeiro impacto? Não, acho que não. Assim, obviamente, né? Chego contratado, eu sabia que eu teria uma oportunidade. Uma oportunidade. De jogar. Teria uma oportunidade de jogar. Então, na preparação, acho que a minha vantagem, depois, olhando depois de tantos anos, eu vejo que a minha vantagem tenha sido, eu fui para a preparação, o Queiroz me viu em toda a preparação, e eles jogaram a Copa do Mundo. Naibete jogou a Copa do Mundo de 94, o Stan Valks também jogou a Copa do Mundo de 94. E na preparação começamos eu e Vujacic, se eu não me engano, atrás. Começamos nós dois, não sei se nós estávamos em... Acho que nós estávamos na Holanda, fazendo preparação na Holanda. E eu acho que a minha vantagem foi essa, porque na preparação o Carlos pôde me ver com mais próximo, entendeu? Sem grandes dele. Foi tirando as dúvidas durante os treinos, durante os amistosos. Quando eles chegaram, eu já tinha ganho a confiança do treinador. A verdade é esta, certo? Durante os treinos. E aí, depois, obviamente, que o campo dita, né, a titularidade ou não, porque o meu primeiro jogo foi contra o Real Madrid, o Internacional, foi aquele em Faro, e logo depois vamos a Madrid jogar na Taça UEFA contra o Real Madrid. E o campo depois é que dita, se eu fosse mal ali, com certeza iam pôr aqueles que tinham um nome maior do que o meu, com mais currículo do que eu, com certeza, tá vendo? Claro. Mas aí, eu dentro de campo, tu viste, né, João? Estavas lá contra o Farense, a coisa foi bem, jogamos bem e o time foi engrenando, e depois não dá para tirar mais, é mais difícil. E a minha questão vem mesmo na sequência dessa vitória saborosa, porque já falámos em Faro, que é, realmente era muito difícil, e falámos aqui em off que o Forense tinha sempre equipas muito aguerridas, não é? O Paco Fortes é o treinador, tinha sempre a equipa a jogar muito bem. E há uma coisa curiosa, que é os jogadores que saem de uma equipa pequena para uma equipa grande, que diferenças é que sentiste? Embora tu regressaste a um grande, porque no Brasil jogaste pelo Vasco e foste campeão, não é? Era um Vasco é enorme no Brasil, e aqui faz um percurso ao contrário, começas uma equipa pequena e passas para o Sporting. Sentiste logo assim grandes diferenças? Logo mal chegas ao Sporting, que isto é... Nós adeptos gostamos de saber como é que é aquela sensação, tipo, estreia numa equipa grande, a pressão é diferente, é um jogo para o título, não é? Não, com certeza a pressão é outra, né? Mas só que, disseste bem, eu estava retornando a uma grande equipe. Entendeu? Então eu já tinha o calo da madeira, a casca ganha, eu já falava um português aceitável, eu já tinha a cultura portuguesa já estava entranhada na minha família, no meu... Quer dizer, a minha adaptação era completa, né? Depois eu retorno a um clube grande, sabendo da pressão de um clube grande, mas extremamente motivado, né? Extremamente... Eu sempre fui uma pessoa assim... eu nunca tive uma grande... Quem me conhece sabe. A minha vida fora o futebol não é que é... É uma vida como qualquer outra pessoa. Eu vou para o shopping com a minha família. Do treino eu ia para casa. De casa eu ia para o treino. Entendeu? Então, mesmo naquela... Mesmo jovem, sempre muito jovem. Porque sempre fui muito determinado. Se alguém me desse um cômpito, você vai fazer isso. Então, eu tento, né, até hoje, fazer o melhor possível, né? O melhor possível dentro daquilo ali. E eu pus aqui na minha cabeça. Eu pensava assim, eu cheguei aqui, eu não vou embora agora. me trouxeram para cá, me deram essa oportunidade agora. Eu vou ficar aqui, entendeu? Então, eu trabalhava muito, com afinco, descansava bastante. Nunca fui de beber, nunca fumei, não saí à noite. Então, eu reservava toda a minha força, as minhas forças, para os treinos. E eu demonstrava aquilo. E, graças a Deus, nunca tive grandes lesões, nunca tive grandes problemas de lesões. Então, isso tudo, para mim, foi ótimo. E só que a experiência de ter jogado no Vasco foi muito válida também. Porque, né, a gente está acostumado com a imprensa, está acostumado a se posicionar, a estar. Isso tudo me ajudou muito. Ó Marco, deixa-me só aqui, o Beto mandou-nos aqui uma mensagem em privado para te perguntar que tu davas-lhe muito na cabeça. Queres contar aí alguma história que tu davas ali muito na cabeça do Beto? Porque ele era um jovem, não é? Ele estava a começar e tu, com mais experiência na altura, tu... Olha, mas ele sabe, nós temos muitas histórias juntos, porque a gente ficava no mesmo quarto, né? Então, nós temos muitas histórias juntos, né? Mas, assim, o Beto pegou uma fase que tinha Beto, Dani, Dominguês, quem era mais jovem, acho que Afonso Martins. Tinha muitos jovens juntos, entendeu? Então, eles me brincam, Simão, eles me chamavam de pai, por isso, porque eu era mesmo, eles tinham 18 anos, eu tinha 28, entendeu? Claro. Eu era quase um pai mesmo, um irmão mais velho, mas um pai para eles. Então, temos eles, só que eu tenho que ligar para ele primeiro, porque eu tenho que ver quais histórias eu vou. vai que eu conto a história errada, rapaz. Não posso fazer nada de maneira nenhuma, pá. Certo, obrigada, Betos, pela tua pergunta. Marco, Figo, Balakov, Marco Aurélio, Juskoviak, Oceano, Carlos Xavier, Nelson e Valks, como é que foi possível não sermos campeões em 94-95? É assim, daquelas coisas, né? A última entrevista que eu dei lá para a Malta do Rio, eu disse, é como o Brasil em 1982 perder para a Itália e não ser campeão do mundo com aquele time, percebe-se que é exatamente a mesma coisa. Nós conseguimos entregar um campeonato com um time daquele, eu olho para ali, vejo aquele time e falo, rapaz, como é que é possível? Muitas das vezes eu estou aqui sentado lendo e minha mente vai, aí eu olho para aquela foto e começo a viajar, e falo, rapaz, não é possível. Mas é a vida fazer o quê? Né? Infelizmente, não conseguimos. Não conseguimos. Olha, mas, Mariana, deixa-me só dizer, eu não resisto, porque nós em 94, 95 sofríamos muito como sportinguistas, e eu e o João somos da cidade do Porto, e portanto vivemos um período muito forte do Porto a crescer. Mas o Sporting não perdeu só por causa disso, houve outras razões. O Marco deu uma boa resposta, politicamente mais correta, mas nós sabemos que esta equipa se calhar não conseguiu mais, porque outras coisas aconteceram no nosso Campeonato Nacional naquele período. A década de 90 era uma década de futebol português muito, muito traiçoeira em termos de arbitragens. O Sporting era muito prejudicado, havia muita coisa. Eu normalmente nós nem falamos aqui de arbitragens, mas aqueles inícios dos anos 90 até à década depois, 94, 95, 96, eram períodos muito complicados para qualquer equipa do Sporting, mas foi realmente uma pena porque era uma equipa com muita qualidade. Com certeza. Ele jogava, nós jogávamos com 11, né? Sem dúvida. Está tudo dito. Ainda que jogássemos com 11, Marco, e ainda nessa temporada tu vences a Taça de Portugal 2-0 frente ao Marítimo, e nesse final ainda hoje é tida como uma das mais importantes, porque nós estávamos há muitos anos sem ganhar um troféu que fosse. Como é que foi ganhar e jogar ali no Jamor, conseguindo, lá está, esse título muito, muito importante? É um sonho realizado, né? Um sonho realizado, porque eu tenho uma entrevista que eu digo, naquela época, acho que dentro do campo ainda, eu digo, eu espero que seja uma página virada. Porque era aquela história do Sporting não ganhar nada. Então, com aquele título, fosse uma página virada, que a gente pudesse realmente galgar outros campeonatos, outros títulos, né? Ver o clube de uma maneira diferente. Só que foi maravilhoso. Assim, o Jorda 9, naquele dia, conseguiu lá. O Búlgaro fez lá 2 gols, pai. E foi uma festa tremenda. Foi, assim, aquela Marquês de Pombal invadiram aquela Marquês de Pombal, uma festa assim maravilhosa. Só que é aquilo, eu creio que se eu pudesse voltar atrás, se eu tivesse esse poder, o outro ano seria um ano diferente, né? Porque nas poucas, algumas vezes quando eu tenho a oportunidade de falar para jovens, né, e para o time onde treino, eu digo assim, que as nossas maiores derrotas, parece incrível, mas é assim, as nossas maiores derrotas vêm depois de uma grande vitória. Porque quando ganhas, né, é o momento de você se concentrar ainda mais, ser mais rígido, ser mais metódico pro próximo ano. E, às vezes, a vitória te faz relaxar. Entendeu? A vitória te faz daquela relaxada, fala, não, somos bons. E eu acho que aí é que você peca. Se você venceu um jogo, ganhou um jogo, o Sporting ganhou um jogo do Tondela, tá? Próximo jogo contra o Belenense, você tem que estar muito mais ligado do que com o Tondela. E esse nível de concentração, talvez tenha sido isso que faltou ao nosso grupo, né? Digo, longe de 20, 30 anos. Estou a dizer, depois de tantos anos, a gente olhando para trás, com a experiência que nós temos hoje, talvez se a gente tivesse um nível de concentração, se nós fôssemos mais blindados, né? Claro. Em termos de, como clube, fôssemos mais blindados e tal, eu acho que a gente teria, aquele grupo, aqueles grupos, teriam resultados diferentes. Marco, e depois, Supertaça, 3-0 diante do Porto, numa finalíssima, em Paris, se não me falha a memória, foi um momento marcante, até porque nós não tínhamos um bom histórico contra o Porto, mas aquele jogo mudou muito. Como é que foi esse jogo e uma vitória que acabou por ser muito importante, não só para o Sporting e até para a comunidade de Sportingistas lá fora, porque um jogo que foi uma finalíssima que foi jogada em França, um local, um país habitualmente com muitos imigrantes. Como é que foi viver esse jogo e essa vitória? É para ressaltar que lá jogamos 11 contra 11, né? Sim, aí não falhou, aí não houve dúvidas, aí não houve grandes dúvidas. O que acontece? Fizemos dois jogos, foi um empate, né? E depois arrumaram esse último jogo, a finalíssima em Paris, né? E tínhamos um time, era o Otávio, o treinador da época. É o Otávio Machado. Otávio Machado, exatamente. Otávio já era um treinador que já puxava mais para o lado da concentração, deixava o grupo sempre mesmo ali tirado a última, certo? A última. Então, nem tanto, nem tampouco. Vamos lá dizer assim, nem tanto, nem tampouco. Há horas de tirar tudo, e há horas que você tem que, a gente costuma dizer aqui, morder e assoprar, né? Dá aquela mordida, foi nada, e passa depois a mãozinha de novo. E o Otávio, então, o Otávio puxava muito da gente, né? Claro. Puxava bastante da gente na concentração. E ali ele me surpreendeu, que eu fui o capitão da equipe na época, naquele jogo contra... Eu fui capitão e, assim, ficou na minha memória, eu tenho a memória, a entrega da taça, né? A entrega da taça. Claro. Em Paris foi fantástico, foi uma coisa que... Assim, depois de tantos anos, na minha velhice, né? São daquelas coisas que eu relembro com grande felicidade. E muito bom. Marco, tu cumpriste uma marca pelos nossos dados, 172 jogos que foram feitos pelo Sporting, marcaste 3 golos, leão ao peito. Consegues definir algum jogo que mais te marcou? Algum jogo que tu consigas dizer, este é provavelmente o jogo que mais me marcou enquanto joguei com a camisola do Sporting? Eu poderia escolher um que nós nem ganhamos, tá? Uhum. Mas eu escolhi exatamente o Real Madrid Sporting. Sim. Porque foi o início de tudo, tá? Foi o início de tudo. E se a coisa não vai para o lado bom, eu poderia dar uma escorregada e esperar por muito tempo uma oportunidade. Porque... naquele grupo, como tinha Naibet e tinha Vuia City e tinha Valx, se eu não fosse bem, com certeza um dos dois entraria Naibet e Valx, com aquelas qualidades que eles tinham. Claro. Talvez ficaria até dezembro ali sentado à espera deles que falhassem em algum jogo ou tivesse uma outra oportunidade, né? Então, eu acho que o Real Madrid Sporting foi um jogo marcante, não só por ser o Real Madrid, mas ser a estreia. O jogo que foi feito, não só meu, mas como de todo o grupo, tomamos um gol, uma falha. Mas, olha, acontece. Mas, se não, e outra, fora o grupo e os grandes esportinguistas, muitos diziam, contra o Real Madrid, vamos tomar 3 ou 4 e tal. Sim, exatamente. Fizemos um grande jogo lá. E depois em Alvalade estava também a pinha, um jogo incrível. Só para recordar os nossos ouvintes e quem vai ouvir, os nossos espectadores e os ouvintes que vão ouvir nos próximos dias, estamos a falar de um jogo de 13 de setembro de 94, primeira mão da Liga, da Taça UEFA, na altura, portanto, na época de 94-95, o Sporting foi ao Santiago Bernabéu jogar contra o Real Madrid. Estamos a falar de um Real Madrid com Buio na baliza, o Fernando Hierro a central, o Luís Henrique, o Laudrup, o Vázquez, o Mitchell, o Luís Milá, o Ivan Zamorano, portanto, estamos a falar... E mandamos duas bolas à barra. Mandamos duas bolas à barra. Nós silenciamos por alguns momentos o Santiago Bernabéu, e nós também tínhamos, obviamente, uma grande equipa, como há pouco o Jorge. Sim, Figo, o Carlos Xavier, Sá Pinto, que também estava a começar umas boas temporadas no Sporting, Escoviac, Peixe, Oceano, Nelson Marcorello, Valks, Vujacic e Lemaic, e depois entraram mais tarde o Capucho e o Filipe Capucho, que curiosamente no Sporting nunca deu assim muito, e depois anos mais tarde foi conquistar vários títulos ali ao nosso rival do Porto, ao nosso clube aqui do Bar, exatamente. Ó Marcorello, e em Alvalade aquilo lutado, e há lá uma bola que eu me lembro, que passa junto à baliza do Real Madrid e não há ninguém que encosta a bola. Que encosta a bola lá para dentro, aquilo, acho que era o 13, e acho que era o, dava-nos a passagem, não era? Era o 3-1, exatamente. Mas com 2-0, acho que nós fizemos 2-0. 2-0, exatamente. 2-0. Fizeram para 2-1, exatamente. Fizeram para 2-1. Fizemos 2-0, passávamos nós, né, no carro. É, exatamente, nós conseguimos, nós entramos muito fortes. Eu lembro perfeitamente esse jogo, não era tão fácil como hoje em dia. O jogo não passava, não deu em Portugal. Se não estou em erro, esse jogo não deu em Portugal e, portanto, nós tínhamos que ouvir o relato e a coisa era um bocado mais emotiva, mais emotiva para o coração. Mas depois vimos as imagens, obviamente, e era um jogo que todos nós recordamos, porque realmente o Sporting não era fácil, não é como agora, na altura, estamos a falar de um Real Madrid que tinha provavelmente ainda mais potencial do que o Sporting. As diferenças eram muito grandes, até porque nós, em termos europeus, não, a coisa não estava a ser fácil, mas foi uma grande eliminatória, apesar de termos perdido. Oh, Marco, eu tenho aqui duas perguntas mais fora da caixa, que foram enviadas durante a semana, quando as pessoas souberam que eras tu. Uma, e até nos mandaram imagens, é que tu sempre que tiravas fotografia naquela, portanto, no 11 titular, não é? No relevado, o 11, tu estavas sempre com a cara virada para o lado e nunca em frente. Pai, e as pessoas perguntam porquê? E as pessoas querem, nunca ninguém te perguntou. Se não, se acontecer. São aquelas manias que nem eu sei explicar o porquê. É engraçado, porque esta semana andaram várias pessoas, quem nos fez essa pergunta, mostrou-nos várias imagens. Vários jogos. Que aparecia sempre assim de lado. Eu até pensando, petição, uma coisa qualquer, assim. Não é só petição. Então, sei bom. Lá, o perfil ficava melhor do que lá, mas tanto eu sou bonito assim. Muito bom. Eu acho que foi uma das perguntas mais engraçadas que nos fizeram e também uma das melhores respostas que nos fizeram aqui. E a segunda pergunta ao Marco, e também é fora da caixa. Ó, Pedro, podes passar aí a imagem deixa-me pôr aqui, eu vou tentar partilhar o meu ecrã, vamos ver. Estádio das Antas, deixa-me só partilhar aqui. Não sei se vocês já estão a ver o meu ecrã, acho que já. Sim, senhor. Então, a esta hora devem estar a ver este momento magnífico no Estádio do Dragão. Vou passar mais uma vez, porque este momento é magnífico. Nós ganhamos ao Porto, isto foi para a Taça de Portugal, correto, João? Ganhamos 2-1, eu acho que foi para o campeonato, ganhamos 2-1. Este momento incrível do Marco Aurélio, que nunca ninguém irá esquecer. Força, João. Para mim foi um dos melhores festejos que eu já vi até hoje e também nos fizeram esta pergunta, porque este festejo, se tem aqui alguma explicação, este festejo maravilhoso. É alegria. Alegria. Como o Pedro disse, naquele tempo, jogávamos contra, não 11 contra 11, e foi nas Antas, né? Nas Antas. Acho que já não ganhávamos há muitos anos, tipo há 20 anos ou qualquer coisa, assim, uma coisa. Exato, então assim, era alegria de fazer os 300 quilômetros de autocarro para baixo, para, né, a festejar muito, muito, muito. Não, era mesmo extravasando uma alegria, uma tensão, viver aquilo que os torcedores, que a malta associativa estava sentindo naquele momento. Você olhar para a bancada e ver a malta assaltar, aquilo vem espontâneo. Tu achas que eu ia ensaiar aquilo ali? Não é que... Impossível. Eu não ia sair daquilo no hotel, né? Então, assim, é uma coisa que vem espontânea, vem de dentro. Uma felicidade única. É o externar de uma alegria que a gente tenta pôr para fora de alguma maneira. De alguma maneira. É, só para realçar que eu e o Pedro quase certeza que estivemos lá, eu lembro-me dessa vitória importante e relembro que foi um golo do Beto. O primeiro golo foi do Beto. Pedro Barbosa. E depois eles lá empataram. Depois eles empataram pelo Barroso, não estou enganado. E acho que foi um pato do The Wild, mas pronto, isso não vale a pena. Foi o The Wild atira-se para o chão, a bola bate-lhe nas mãos e entra para a baliza. Estou-me a lembrar agora do jogo que está aqui a passar na minha cabeça, mas depois o The Wild faz uma grande defesa, um remate, acho que do Jardel, algo assim do género, mesmo a acabar, e nós conseguimos a vitória. E depois, opa, mas este festejo ao Marco, este festejo... Ficou na memória dos sportinguistas para nos perguntarem isto, imagina. Mandaram-nos aqui mesmo esta pergunta. Confirma-se que não ganhávamos há praticamente 20 anos. Pronto, nós tínhamos ganho a Supertaça e, aliás, foi um momento, essa vitória, que foi, portanto, em março de 97, culmina ali um período bastante interessante do Sporting, que é ganhámos a Taça de Portugal, ganhámos a meia-final da Taça de Portugal que foi com um golo do, se não estou em erro, do Afonso Martins, em Alvalade, no prolongamento, e, portanto foi uma vitória do Sport. Depois fomos ganhar 3-0 a Supertaça, a finalíssima, e depois vamos ganhar ao Dragão, agora às Antas, na altura, na jogada 23, claro. Depois ainda voltamos a empatar no ano a seguir, e depois ainda ganhamos outra vez em Alvalade. Portanto, ali um momento em que 4 ou 5 jogos o Porto ganhou uma vez, o que não era nada normal naquele, claro, naquele período, muito longe. Agora, imagina para nós, nas bancadas, é verdade. Nós vivemos aqui no Porto. Claro, e viver no Porto e sentir aquela vitória é um festejo ainda maior, claro. No dia seguinte, claro, uma festa no emprego ou na escola, já nem me recordo qual é. Mariana. Eu gostava de me recordar desse jogo da maneira que vocês recordam, mas infelizmente era demasiado pequena, só o vi uns anos mais tarde, mas de facto é um jogo que marcou bastante. Marco, tu jogaste com grandes centrais do Sporting, jogaste com o Nebete, com o Valks, com o Vucevic, com o Beto. Qual é que foi o teu melhor parceiro no centro da defesa? Isso. Eu digo assim, entre o Beto e Naibete. Por quê? Porque Naibete foi pouco tempo, né? Então ele ficou um ano fora o tempo que ele ficou fora na seleção e tal. Isso por causa da qualidade, tinha muita qualidade. Entre os outros estrangeiros, eu acho que o Naibete era um que tinha uma qualidade técnica. A escola francesa, ele conseguiu mesclar a vontade, né, com a qualidade que ele tinha de posicionamento, era muito lúcido com a bola nos pés, não tinha talvez a técnica que eu tinha, mas ele tinha muito mais, ele conseguia ocupar o espaço de maneira diferente do que eu, então eu conseguia aprender com ele com isso. Mas o Beto é diferente. O Beto, ele, eu digo sempre que ele me trouxe anos de vida, o Beto me trouxe. Quando me chega aquele miúdo, aquele loirinho, pá, com o cabelo escuro, assim, e com uma vontade, vinha de um clube, eu não lembro se era o Campo Mourense ou que era o Campo Mourense. Campo Mourense. Ele vinha, chegou um miúdo com uma vontade de trabalhar, com qualidade, com uma gana, que eu falei assim, olha, se o velhinho aqui não começar a pedalar, tá morto, entendeu? Então, eu comecei, ele me trouxe anos de vida, porque ele me fez me renovar, me reinventar como jogador, pegar toda a sua vontade e inexperiência, eu podia dar experiência para ele, e ele poderia me dar aquela juventude que, claro, a gente tem 28, 29 anos, não estamos mais frescos, né? Como ele, que tinha 21, 22 anos, né? Então, acho que essa troca... Então, eu escolho sempre Beto e Naibete por isso. Porque foram... Um me deu uma coisa e o outro me deu outra. Os outros também me deram. Claro. O melhor. Então, tem que escolher. Claro. Certo, claro que sim. E olha, e em termos de treinadores, qual foi aquele que mais te marcou? E por quê? Eu falo Carlos Queiroz porque foi ele que me deu a oportunidade. Uma coisa que eu tenho, assim, que eu costumo... Se eu tiver de falar sobre uma qualidade minha, eu tenho que ser grato às coisas. Né? Então... Eu não posso deixar de mencionar o Carlos Queiroz, porque durante os 4 anos, muitos me viram, muitos quiseram me comprar, lá no União da Madeira, conversaram com o Jami, talvez muitos eu nem fiquei sabendo claro, das histórias, mas ele conseguiu. Ele quis um jogador, ele pôs para o presidente, e foi lá e me trouxe, e me deu a oportunidade depois de mostrar aquilo que ele tinha visto no União da Madeira. Então, sou muito grato ao Carlos, pela sua... pela oportunidade que ele me deu, né? Pela maneira... Tudo que eu aprendi com ele. O Carlos não foi... Se jogou bola, acho que jogou em categorias inferiores, assim, eu não sei, não lembro. Se era o Carlos jogou... educação física. E ele... Então, ele trazia... É daquelas coisas que... Talvez ele nunca me ensinou a chutar. Nunca. Porque ele não. Talvez não tivesse. Oi? Marco Aurélio. E os programas. Ah, já voltou. Já voltou. Oi? Doutor. Estamos a ouvir, já está. Ele ensinou. Está a ouvir? Sim, sim, então vai. A chutar ele nunca iniciou, mas ele me ensinou a posicionar-me, ele me ensinou a tantas coisas, tantos detalhes, porque era um professor, era um detalhista do futebol, ele me ensinava, naquela época nós já víamos vídeos com animação, coisas que não se via aquilo em lado nenhum, mas ele já tinha as suas animações e da parte defensiva, da transição da parte ofensiva, quer dizer, ele nos trouxe, ele andou à frente do tempo, na minha opinião. Porque depois nós tivemos outros treinadores que próprio era na caneta, no papel, e olha lá, e olha lá. Marco Aurélio, vou fazer aqui uma pergunta do chat de um dos nossos espectadores, e até bastante já antigo, assíduo dos nossos programas, o Abel, que ele pergunta, naquela super equipa em que esteve, em que o Marco Aurélio esteve, qual o melhor jogador de todos? O Abel deixa aqui um jogador na sua opinião, eu digo depois, não quero estar a queria que ouvir o Marco Aurélio a ver se consegue eleger assim um melhor jogador que teve nessa super equipa. É fácil, não é difícil. Porque apesar de tanta qualidade, como eu não consigo, eu não avalio um jogador só pelo que eu vejo dentro do campo, Eu avalio o jogador por um conjunto de coisas, sim, porque aí entra o caráter, a personalidade. Claro. Né? Eu avalio por tudo, eu facilmente escolho o Figo. Não pelo que ele fez, sim, no Real Madrid e no Barcelona, não. Pelo que ele fez com a gente no Sporting, isso que eu vou dizer. Porque claro, eu treinava todos os dias com ele e eu via a minha dificuldade. Assim, eu gostava de tirar a bola limpo. Eu não gostava de dar pontapés. Sim, verdade. Eu gostava de tirar claro, a bola. Dava os meus pontapés. Né? Claro, claro. Com certeza. Mas eu gostava assim, eu tinha sempre... eu gostava de buscar, tirar a bola do atleta, né, do atacante. E para tirar a bola do Luiz, meu amigo, tu tem que suar. Eu tinha que suar bastante. Não tirar a bola. Ele, você vê, até a estatura dele, Deus fez perfeito em relação a isso. Porque daquela altura, quando ele se abaixava um pouco o corpo com a bola nos pés, você não consegue ir lá catar a bola. Não consegue, é difícil de meter lá o pé. Então, para mim é fácil de dizer que, dentre todos os craques, com a Monique, que jogou no Barcelona também, com o Balakov, que também era um excelente jogador, você facilmente o Luiz Figo. Porque o por trás do campo, certo, que o campo, o domingo é só o resultado daquilo que você fez durante a semana. Claro. E ele trabalhava muito. Muito, claro. Muito. Muito bem. Marco, há pouco falamos naquela grande equipa cheia de jogadores bons e com grandes nomes para ser campeão. Agora que és treinador, tu consegues apontar o que realmente faltava ao clube, tirando aqui de parte 11 contra 11 ou 11 contra... O que é que poderia faltar, olhando assim de um ponto de vista mais de uma outra posição diferente que agora e que tens um olhar diferente, certamente, nesta altura? Talvez se nós tivéssemos um centroavante, talvez, que fizesse mais golos. Mais golos. Mais golos, fosse mais matador, porque o Juskoviac era um excelente, sim, jogador, demonstrou isso, que era um excelente jogador, era um internacional, mas não era um matador. Foi não. Não era um jardim da vida, por exemplo. Certo, não era, claro. Era um jardim da vida. Já talvez tivesse muito mais técnica do que o Jardel, mas na hora de pôr lá para dentro, o Jardel, o cabeçudo, fazia mais gols. Ele já esteve aqui no outro dia aqui a contar aqui algumas histórias. Então, com as histórias, né? Então, se nós tivéssemos talvez um jogador com as características do Jardel, naquela época, do tamanho de oportunidades que criávamos, entendeu? Talvez fôssemos mais letais, claro, nos jogos, né? E isso poderia ter trazido para a gente uma... Mas só que, infelizmente, depois de tantos anos, é até meio leviano falar isso, percebe? Porque você vem tirar... pegar uma possibilidade, porque claro, não jogo mais, aquele claro, time não jogará mais, então claro, é só uma possibilidade. Se você perguntar para o Yusko Biak, ele poderia dizer assim, se tivéssemos uma defesa que não tomava... Ele também tem direito de dizer isso, portanto, então, eu te respondi, mas, por outro lado, eu digo, tantos anos depois é difícil. Claro. Perfeitamente. Bom, no Sporting tivemos sempre grandes centrais brasileiros, como o Ricardo Rocha, o Luizinho, o Marco Aurélio, o André Cruz, que esteve recentemente aqui. Aqui tenho duas perguntas para ti, que era, qual é o teu central de referência quando começaste a jogar e qual é o melhor central brasileiro atual? E se achas que, e o Marco Aurélio frisou, o Marco Aurélio não, peço desculpa, o André Cruz frisou isso muito bem, é que havia uma hierarquia no grupo, antigamente havia muita hierarquia, e os mais novos entravam e tinham que respeitar os mais velhos. Isto agora se perdeu um bocado ao longo do tempo, e agora que és treinador, se achas que se perdeu um bocado disso no futebol? Olha, eu acho que perdeu-se totalmente isto. Isso não existe. Isso não existe mais, a hierarquia. Os jovens perderam. Aí, quando eu digo que nós temos que... O nosso olhar tem que ser muito mais profundo quando nós vamos contratar um jogador e quando nós vamos escolher um jogador, é por isso. Porque se você não respeita a tua mãe e teu pai, como é que você vai respeitar um colega de trabalho? Você não vai respeitar. Você tem 18 anos, 17 anos, e que tem uma grana da BMW, ganha mais do que o pai e que a mãe, ganha mais do que o outro que tem 28, e achas que é o melhor jogador do mundo, amigo, você não vai respeitar. Entendeu? Então, vou te dizer outra. Eu, na minha época, que eu chamava a atenção de Dani, de Beto, de Dominguês, de Sapinto, eu chamava a atenção e eles me ouviam. Muitas vezes me ouviram, muitas vezes tive que ter conversa em particular com eles. Por outros motivos, outros jogadores me procuravam para conversar sobre a vida, sobre a família, sobre namorada, sobre uma série de coisas. Hoje você perdeu um pouco essa referência. Muito por culpa do clube. E eu vou lhe dizer por quê. Se o clube apoia esta figura, os jogadores o respeitam. Mas o clube, por ser refém do jogador, do jovem, porque o jovem, se você... briga, porque o clube faz duas contas. O Robertinho, o Zezinho, o Rui tem 30 anos e vale $1 milhão. €1 milhão. E o Joãozinho tem 18 anos e vale €150 milhões. Claro. Quem é que ele vai apoiar? Claro. Exato. Sério? Business. Estamos falando de negócios. Né? E, infelizmente, com os anos, foi se perdendo isso. Então, o jovem... se eu tenho tempo, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Claro, força. Eu, quando cheguei no América, eu tinha acabado de completar 18 anos. Ia completar 18 anos. E o treinador dos juniores me chamou para o profissional. E eu fui treinar com eles. E disseram-me assim, amanhã, às 8, tem que estar aqui. Eu falei, tá bem, comigo mesmo. No outro dia, às 7h30, eu estava dentro do vestiário já, dentro do balneário. Cheguei, pus a minha roupa num sítio. Pô, perto das 8 lá, foi chegando, os jogadores foram chegando. Um chegou e disse, de quem é essa roupa? Aí eu falei, é minha, moço. Aí ela é sua? Tira daqui, aqui é meu lugar. Aí eu fui lá, peguei aquela blusa e pus em outro lugar. Chegou outro. De quem é essa blusa aqui? Falei, é minha. Tira daqui. Esse lugar é meu. Aí eu, senão, não, sim, senhor. Tirei dali. Depois da terceira vez, eu fiquei com a roupa na mão. Aí, o treinador apitou pra gente ir pro campo e eu tava com a roupa na mão. Eu vou botar isso. Pus num canto, no chão, no canto, ao pé, assim, na entrada da casa de banho, onde a gente fazia a ducha. Treinei, tranquilo. No final, o Luizinho, que era o centroavante da equipe, era o nome da equipe, pediu para eu cruzar umas bolas para eles. Eu fiquei lá até o final. Quando eu vim para o balneário, vou lá atrás das minhas roupas. Não tinha roupa. Olhei, estava lá dentro das duchas, jogaram, molharam toda a roupa. Hoje em dia, mas isso é bullying, isso aí, podem dizer o que for, o que for. O jovem daquela época ficava quieto, eu fui lá, peguei minha roupa, pus para secar, pedi o carro para botar para secar, não tinha roupa para ir embora. Eles falaram: não, não, não, você espera aí, bota no sol, daqui a pouco ela seca. E fiquei lá, ó, quietinho, quietinho. Voltei para treinar no outro dia, sem falar nada. Sem falar nada. Se você faz alguma coisa hoje com o jovem, chama a atenção do jovem, o mais velho, chama a atenção do mais novo. O clube não apoia. Claro. Não apoia. Bem. Porque ele faz conta financeira. Ele vai dizer, entre esse de 35 e outro de 17, pá, o 17 nós vamos vender, o outro nós não vamos. Certo? Quando é um grande erro, porque se ele fizer aquele miúdo crescer como homenzinho que deve ser, porque acima de tudo são homens, não só jogadores, são claro. Homens, vão dar outros frutos, não só no campo, mas para dele. Claro, no balneário. E Marco, e qual era a tua referência como central quando começaste? Quem era assim o teu ídolo na defesa? Ah, Luizinho, pá. Luizinho, foi. Incrível, jogador incrível. Jogador incrível. Desde o Atlético Mineiro. Ele tinha uma qualidade. Ó, assim, quando eu comecei a jogar, não olhava pro Luizinho, não. Porque eu não era central. Claro, eu era central. Muito bom, grande referência, sem dúvida. Mariana, és tu. Também já estamos a chegar ao final, portanto, acho que vamos para as últimas perguntas e cabem-te a ti. Duas últimas questões, é verdade. Marco, tu costumas acompanhar o Sporting agora na atualidade? E se sim, pergunto qual é a tua opinião do momento atual do clube, sendo que o Rubén Amorim chegou para treinar a equipa e, de facto, já se notaram algumas melhorias no jogo propriamente dito. Olha, desculpa que não chegou toda a pergunta aqui. Okay. Pode me refazê-la, por favor? Pode sim, senhor. Estava-te a perguntar se acompanhas o Sporting agora em termos de atualidade e o que é que tu achas daquilo que se tem visto no clube em termos de futebol? Ou se achas que ao longo dos tempos perdemos poder em termos de qualidade? Olha, com a pandemia, com tudo que aconteceu, né? Com tudo que aconteceu, eu vou começar por isso, porque, assim, por que eu estou falando da pandemia? Porque antes da pandemia, já estávamos numa distância considerável, considerável. Né? Dos dois governos. E uma distância que com um clube como o Sporting não pode ter. Não pode ter. Podemos até não ser campeões, mas não podemos ter um destaque grande de 10 pontos, mais ou menos. Mais. Não, 16 ou 15. Nós nem sabemos bem já, 15 ou 16. A partir dos 10 já não contamos. Ora bem, acho que 64 e 40 e 49. Eu confirmo já, eu já confirmo, mas é mais coisa. É isso aí. Então, não podemos estar assim tão 15 pontos, exatamente, 15 pontos. 15 pontos, é. Então, não podemos estar assim tão longe dos outros dois. Não podemos. Temos que estar muito mais perto, temos que lutar até o final em relação. Só que agora, com a pandemia, tu diz assim, ó, volta, joga 10 jogos, vamos recuperar. Sim, vai se recuperar alguma coisa. Mas eu acho que o importante de tudo é que nós temos, com os nossos erros, temos que aprender, né? Então, eu sei que volta a história à próxima época. Infelizmente, sim. Temos que olhar para a próxima época. Temos um treinador jovem que não tem assim, grande experiência, mas é jovem e já demonstra que tem qualidade. Então, já o contrataram? Vamos lá. É o nosso treinador e temos que dar o maior apoio possível. Temos que dar o maior apoio possível até que se mostre o contrário, né? Claro. Por enquanto temos, é o nosso treinador para a próxima época, então temos que tentar fazer uma grande equipe para o próximo ano, com qualidade, entendeu? Com qualidade, com jovens, mesclando o mais velho com o mais novo e dando, trazendo, sim, se trouxer os mais velhos, trazer jogadores que possam realmente contribuir com o crescimento dos miúdos, percebe? Com qualidade no campo e fora do campo. Exemplo no campo e fora do campo. Eu acho que assim nós podemos chegar lá. Porque, sinceramente, eu não vejo uma diferença grande do Benfica, do Sporting e do Porto em relação ao Sporting, sinceramente. Né? Talvez os pontos que estão tão... 15 pontos é tanta coisa. Sim. E se você olhar o jogo de um e do outro, você fala... Não há essa diferença tanta, não há essa grande diferença de qualidade para os dos três clubes, eu acho que não. Mariana, deixa-me perguntar. Deves ter visto, o que é que achas do Quaresma, do central, do jovem central do Sporting que jogou? Já viste, se calhar, algum jogo? Quais foi aqueles teu primeiro observar atento sobre ele? Sim, assim, porque eu vi sim, e te digo, quando você vê um jovem estar na equipe principal, né, você já cresce os olhos, porque você diz, tem qualidade, né? Uma formação como a do Sporting tem qualidade. Se tiver, é um garoto que tem grande margem de progressão, pode ser um jogador de grande futuro para o Sporting, percebes? Só que precisa ser bem acompanhado, vamos dizer assim. Precisa ter ser acompanhado com carinho e bem instruído para chegar... Eu não o conheço pessoalmente, não conheço o seu caráter, né? Mas com certeza... Está lá o Beto, pá. Está lá o Beto. grandes conselhos ao miúdo. E se ele ouvir, se tiver a paciência, a humildade de ouvir, e tem tudo para chegar. Marco, faltam duas perguntas. Uma delas é sobre o facto de teres seguido a carreira de treinador de futebol e perguntar-te como é que tem corrido essa mesma experiência. Eu fiquei uns anos como empresário, de jogador, de agente de jogadores, mas eu vi que não era minha praia. Não era minha praia. Minha praia é no campo, é ensinando, é passando aquilo que eu... a minha experiência para os mais jovens, não só fora de campo, como dentro dele. Né? E como tem corrido? Eu estive no Quênia, já como treinador, estive na Albânia e agora estive na Portuguesa, aqui na Portuguesa de Esportes, em São Paulo. Tivemos uma experiência ali de alguns meses, que no Brasil os campeonatos duram pouco, infelizmente, né? Mas está me correndo assim, eu estou amando voltar para o campo. Larguei, não olhei para dinheiro, não olhei para salário, não olhei para nada disso. Quis ir para o campo porque é aquilo que me apaixona, é aquilo que me traz alegria, que me traz motivação. E para eu fazer alguma coisa que eu não goste, né? que não me traz prazer... Eu preferi voltar para o futebol, que me traz o grande... Eu podia até ganhar mais dinheiro do outro lado, mas eu preferi ganhar menos, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto, mas ter o prazer de estar com as bolas, de estar dentro do campo, ouvir aquelas histórias, tipo, aqueles miúdos contam cada história, que são coisa de louco, e é fantástico. Matar as saudades do campo propriamente dito. Marco, para terminarmos, pedimos-te uma mensagem para todos aqueles sportinguistas que nos estão a ver e a ouvir. Olha, assim, a mensagem que eu posso dar, não só para o sportinguista, assim, eu gostaria de deixar uma mensagem para todo português. Toda a comunidade esportivista, toda a massa associativa, mas acima de tudo, para todos os portugueses. Estamos passando um momento, já em Portugal passou-se o topo, né? A parte mais alta dos problemas do Covid-19, mas eu acho que Deus tem nos chamado a atenção. Deus tem nos dado a oportunidade de nos repensarmos como seres humanos, de entendermos que não somos donos de nada, que não somos melhores do que ninguém, que não somos autossuficientes, que precisamos das pessoas, precisamos dos amigos, precisamos abraçar, precisamos sorrir, precisamos estar juntos, porque do jeito que estava, nós não podemos continuar. E se nós voltarmos como seres humanos, como portugueses, se nós voltarmos a como éramos antes, eu acho que a próxima pandemia vai ser pior. Então, eu peço a Deus que todos nós possamos pensar um pouquinho na nossa vida. Repensar um pouquinho a nossa vida. Exato. E vermos que nós podemos e temos que ser melhores como seres humanos. Grande mensagem, Marco. Muito obrigado. Exatamente. Obrigado. E foram palavras sábias de um ex-jogador do Sporting. Sempre. Uma epanagem do Marco Aurélio. Exatamente. E que estará sempre, então, nos nossos corações. Sempre. Pedro, pergunto-te se queres deixar aqui alguma mensagem final? Não, a minha mensagem final, o Marco Aurélio já deixou aqui uma mensagem muito importante. Para mim, mais do que uma mensagem, foi um prazer para já constatar, embora já tivesse lido entrevistas do Marco Aurélio, mas é diferente quando estamos aqui a falar com ele, que não só era um grande jogador dentro do campo, como é um senhor a falar. Já não há muitos jogadores no futebol atual com esta clarividência, esta forma de falar do Marco Aurélio, e aqui alguns exemplos que foram dados ao longo das várias questões que foram colocadas. Para mim foi um prazer enorme poder estar aqui com o grande jogador Marco Aurélio, porque o vi jogar, porque me recordo um tempo, alguém dizia aqui, nostalgia, sim, muita nostalgia, apesar de tudo, tempos difíceis do Sporting, mas com memórias absolutamente incríveis, como a que vimos da dança, como vimos de jogos que o Marco Aurélio já referiu aqui. Para mim, olha, é como nós costumamos dizer, nós quando fizemos este projeto do Sporting 160 e estas entrevistas, isto é o melhor que nós temos, que é falar com jogadores que foram os nossos ídolos, são jogadores que nos fazem ir aos estádios de futebol. Não, nós já discutimos isto várias vezes, o futebol não, é impossível existir futebol sem adeptos, é isto que nos faz mover. Hoje estamos aqui, fazemos 300 km para ir aos 600, para ir e vir a Lisboa e ver o Sporting, e isto é que poder falar com uma figura absolutamente fundamental da história do Sporting, para mim é nota final mais que suficiente, e agradecer ao Marco Aurélio por ter aceitado o nosso convite, e foi um prazer absoluto ter estado a ouvir. Estaríamos aqui mais tempo a ouvir, mas também não queremos também massacrar, e foi um prazer, e agradecer muito por tudo aquilo que fez no Sporting, por esta hora de programa. João, pergunto a ti a tua mensagem final. Para já dizer que a minha filha apareceu aqui, porque queria saber que ela era. E bem, para te dar um beijinho, Estava a entrevistar, obviamente, e dar um beijinho, claro. Depois, realmente, foi o Marco Aurélio foi uma confirmação daquilo que eu já sabia, que era, além de um grande jogador. Espera aí que eu já disse. ela quer ver no tablet o programa para ver em direto no YouTube. Para além de um grande jogador, como eu estava a dizer, o Marco Aurélio já me tinham dito que era um grande ser humano, e hoje comprovou isso mesmo, não só na sua mensagem, mas toda na sua calma, na sua ponderação e nos valores que representa, e estes jogadores que fazem realmente falta ao futebol, e estes jogadores que fazem falta a um balneário, principalmente a um balneário de uma equipa grande. E é que eu digo, é que o Marco Aurélio também frisou, convinha haver hierarquias, convinha haver respeito pelo profissional, porque se todos trabalharem juntos e com respeito, obviamente é mais fácil chegar ao sucesso, quer na vida pessoal, quer na vida, obviamente, profissional. E, portanto, ao Marco Aurélio, eu queria lhe mandar um grande abraço mesmo, e tudo que ele puder, continuar a passar esta palavra, tranquilidade, esta classe, estes ideais que referiu, agradeço, e vou seguir a carreira dele. Agora fiquei curioso para saber para onde é que ele vai, depois, o projeto dele, porque eu acho que tem todas as condições para ter sucesso. Agora também na carreira de treinador, e o Sporting 160 é uma porta aberta para ele, portanto, sempre que quiser vir falar connosco, estás à vontade, Marco. Teremos todo o gosto. mais do que ter classe, é ter classe, foi uma noite em que se respirou Sporting uma vez mais. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Obrigada a todos aqueles que nos vão ouvir ao longo desta semana. Um obrigada muito especial ao Marco Aurélio. Uma boa noite a todos e viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Obrigado. Vamos agitar as letras! As letras!